Quando eles olharam essas vacas, dois eram sete. Tô firme? Estabilizou e ele é. Os vacas, dois eram sete. Complete a aproximação, chame torre 10895, bom pouso. Dois vacas, graças, os vacas, dois. Voo 1983, decolador 31, controle 120, decimal 8. 208, um bom dia, voo 9, F3. Lima Lima Alfa, Solo 31, oficina frequência livre. Estabilizado, baixar travado, azul 4207, bom dia. Azul 4207, bom dia. Livre pouso, pistão no zero, vento 100 graus, 149. Pouso livre na pistão no zero, azul 4207. VB Alfa está autorizado a subir para 1.510. Afirma, está autorizado a pressão para 1.510, só confirmando, vai variar o tipo entre 1.000 e 1.510. Ok, a 10.000 de Salvador está autorizada a variação. Você vai ingressar Índia e Alfa, e quando no ponto de espera, torre 118.95. Altímetro marca 614, tem bom voo 6140. Bom dia, 4207 da Azul, vai ingressar via Alfa, Juliette pro 01. No Rockstar, Alfa, Juliette pro 01, no Rockstar. Câmera chamou a torre. Ok, mocha, né? Meu 140, pronto. B140, autorizado a linha em decolar, pistão no zero, vento uma centena com 16 nós. Poxa, né? 6140. Decolagem, pistão no zero, né? Nove três, passa nível 50, chama o centro Recife, frequência 1251, não tem 3325, boa viagem. Boa, no 5-1, passa nível 160, chama agora o centro Recife, frequência 12685, hotel 2545, boa viagem. 2685, 12545, não pode. Na 1140, decola 240, controle 120, decima 8. Controle 120, decima 8, até a próxima, né? 6140. Controle Salvador, chama 6140, passa 2000 na FUCA. Autoriza direto Jamo, senhor? 6140, autorizado Jamo, suba nível 250, 6140. Jamo 250, 6140. Gol no 397, desculpa. Está autorizado para Congonhas, nível 360. O senhor vai decolar da 10, cumprir o perfil da saída da Eule, da Brick, onde intercepta a Zulu, 66. Bravo, hotel Zulu, 13, conforme rota. 5561 é o código transponder. 1208 é a frequência do controle. Autorizado Congonhas, nível de voo 360. Decola 910, no perfil da Eule, da Brick. recepcionando até o Zulu 6, trava até o Zulu 6, responde 561, no controle 208, voo 397. Seja mais correto, chama quando pronto, propute. Vai chamar o Boca. 13 nível 290, pro Xané, 6140. Aguarde, 6140. Boa rotatória, Índio November Alpha. Boa rotatória, Índio November Alpha. M140, sub, mantém nível 290. Nível 290, menos parceiro. Chané 6140, passa nível 150, chama agora o centro Recife, frequência 12685, alterna 2545, boa viagem. 2685, alterna 2545, ligado uma vez, Chané, não, não passou. 595 para Ilhéus, muito bom dia. Mantenha, me escuta aguardar a cópia, por gentileza. Afirmativo, podemos tornar. Confirma o nível, por gentileza, solicitado. 140, por gentileza. Coral. Coral, estou aguardando para a cópia 595. Salvador, Índio November Alfa, com visual com campo. Índio November Alfa, chame 2, 10895, compor. Índio November Alfa, chamará 2. É 10895, graças, Índio November Alfa. Salvador, Papa Romeu, Índia November Alfa, na broda rotatória, visual com o campo. Papa Romeu, Índia November Alfa, ciência de reporte final do ano 7, vento 090 graus, 139, ajuste 104. Reporte final do ano 7, Índia November Alfa, 104. Decola da 10, sai da Coral. Após prosseguir conforme rota. Aciona 5560 no transponder, 120. Correção. Vai acionar 0275 no transponder, a frequência do controle 120 decimais. 40 para Ilhéu, decola 90 na Coral, conforme rota, 1208 ao controle, 0275 transponder de 5595. Protejamento correto, chama quando pronto, propus. Pode ser pronto. O meu são os pais que se encontram de perseguida agora. Copa, por gentileza. Autorizado, pronto, cópia? Autorizado, Vitória da Conquista, 105 é o nível, decola da 197, cumpre o corredor AC. Mil pés até o farol da barra, após decolagem em curva direita. Aciona 5567 no transponder, 120 decimal 8 é a frequência de controle. Mas correto para o acionamento de ataque 718.95, altímetro marca 1014. Confia o pátio, por gentileza. Já bota o tango. Tango Golf, livre para a para táxi. Número Alfa, solo 54, sinal que você é livre. Já vai track, número Alfa. Está autorizado o táxi em ingresso no 7, pode cabecear alinhado e pronto. Atenção à aeronave que entra no Pat 4 em rumo ao Tango. Este é o 5595 para push back acionamento. Autorizado, push back acionamento, chama táxi, 5595. Autorizado, resposta para o táxi, 5595. Informe rotatória, Lisal Carola. Gente, agora três vezes de comunicações. Guarde. Um golfe livre de decolagem pistão no 7, vento 1000 graus 179.